Dá uma dose, vai. Uma dose de insegurança, uma garrafa de chantagem. Falso instante de esperança, encontro pra quem é covarde. Ataque insano de um horário repentino de saudade. O que a felicidade esconde para inibir vontade. Bem tarde se reduzindo, andando fora dos trilhos. Mágoas que foram surgindo, preocupação é visível. Socorro é muito bem-vindo para fugir do sufoco. No coração, agonia, a luta contra o desgosto. Fragmentou o próprio corpo, daqui a pouco está morto. De pé me mantenho vivo, com fé mantenho disposto, sempre composto com arma. Seu pensamento é errado. Eu trago o morto que rasga o líquido do diabo. Sucumbe à dor dos mais fracos, equivalente perdido. Tendência no ar suspensa, causando desequilíbrio. E já foi advertido e também foi confundido. Destruidor de famílias, o seu pior inimigo. Eu vivo sempre atrás desse resgate. De qualquer forma, pronto pro baque. Antes que outro venha ataque, é injustiça. Não vejo mais sua perícia na sua lista. O meu nome então não marque. Vivo atrás desse resgate. De qualquer forma, pronto pro baque. Antes que outro venha ataque, é injustiça. Não vejo mais sua perícia na sua lista. Na tentação quem resiste emite conhecimento. Abala o planejamento, renova o fundamento. Com o tempo quem não consegue desiste e se renega. Pro lado escuro transcende, a sua vida despreza. Não se supera, se cega e deixa ser derrotado. Andando nem é notado, vagando nulo no espaço. De nóia louco chamado, seu caminhar já acusa. Falsa impressão é passada, será que uma hora muda? Na sua boca a sede penalizando a estrutura. Como se fosse uma rede, rancor e muita amargura. Pra muitos é aventura perder toda a noção. Incoerente, afastado, motivo de gozação. Diferente, renegado, não é a concepção. Um simples lado da vida ou tudo é contramão. Dedicação, eu espero que nunca seja em vão. Sou porta-voz, seu progresso, clareio sua visão. Eu vivo sempre atrás desse resgate. De qualquer forma, pronto pro baque. Antes que outro venha ataque, é injustiça. Não vejo mais sua perícia na sua lista. O meu nome então não marque. Vivo atrás desse resgate. De qualquer forma, pronto pro baque. Antes que outro venha ataque, é injustiça. Não vejo mais sua perícia na sua lista.